heading 180. FTL 021, radar heading 180 radar heading. Juliette Tango Zulu, ultrapasse localizador, mantenha presente pro aguarde pro para interceptar. Ok, vou manter o 40, ultrapassando o lote do Juliette Tango Zulu. Boa tarde, controle, essa é 6321 decolado na sua escuta. Conta com quase 3500 mil. Descendo e maintain 3000 feet. Boa tarde, essa é 6321. 321, ascensão, vigilância 320. 320, 7. Xané 6327, vou em Ilhéus. Ilhéus 87 graus. É Portugal 021, left heading 105, report established localized. Left heading 105, and call it established lock, Portugal 021. Juliette Tango Zulu, curve à esquerda, proa 040, intercept localizador, desce e mantenha 3 mil pés. Esquerda 40, intercept o lote, desce para 3 mil. Passando o externo, 2231 da passarela. Gente, passarela, aguarde pista livre, vento 100 graus, 11 nós. Prossegue para o pouso, aguardo 2231. Em 2000 clear, ILS approach and contact tower 1895. 1895, the ILS, not the best. Reduce to approach speed due to traffic ahead 5 miles, 120 ground speed indicated. Torque Salvador, total at 021, reducing speed on file 10. Portugal 021, continue approach, standby land clearance, 120 degrees, 10 knots. Anyway. Passarei do 2231, 90, 100 graus, 11 knots, tudo autorizado, sincronizado. Passei para o pouso, 2231, baixou, travou e checou. 131, 5522, 9, no controle, 1208, com voo. 1208, boa tarde, 3135, está ouvindo interferência na sua frequência. Pronto, ponto de espera visual com a aeronave na condição. Boa tarde, 37, se alinha mantém, questão no 0, pode estar. Tem se alinha mantém após 0, não, 27. Torre Mike Eco Delta, 510, está 1 milha e meia do farol de Itapuã. Reporte na vertical do farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Ataque, da de 122, alterna Galeão, sumia de 2,50. 2,50, Galeão, confirme, só o POB? 122, senhor, 122. 122, via Índia, o ajuste no 014, 1895, confere. Via Índia, 114, 295, chama a torre, azul 41, 18, grato para baixo. Boa. Go 021 on the ground at 04, vacate to the right, contact 121 this morning, and thank you. 119, that's what that is. Vertical de Veracruz, reporte para o lançamento. Gente, subi a saída prevista? Subi da rua. Mike Eco Delta visual com Charlie 402, o Juraj Tanguzula no chamado 10. Afirmativo. Gente, após a passagem no mesmo, que eu siga a retaguarda, cruzando hoje, Dona Jota. Delta está com F após a passagem, virá na retaguarda, cruzando o eixo, Dona Jota. 25627, ventos 100 graus, 10 nós, livre decolagem, pistão no Jota. Livre decolagem, 35627. 810 é o helicóptero, é o Charlie 35 a 810. Bravo, Silêncio, que aposta na vertical da rotatória. Copia. Pronto, copia, cara. É, 314, autorizado Petrolina, nível 340. Ok, Zulu 20. Decolando 0, com esquerda. Vai dar uma manutenção flop. Controle 120, decimal 8, transponder 5077. Autorizado Petrolina no 340 pela Upper Zulu 20, decolando da pista 10 com primeira com certeza na mão, a transição bloco, controle de saída 120, decimal 8, transponder 5077 para o Ocean Air 6314. 6314, correto, reporte pronto. Reportará, 6314. Após o tráfego na curta, Lima Tempest no zero. Após o tráfego, Lima Tempest, azul Batuna, no outro zero. 5627, ascensão 50, vigilância. Direita para 001. Ok, as divisas manobras, aposta no solo controlado, vento 100 graus, 17, cabeceira 17. Como é que é o Delta? Delta. Como é que é o Delta? Será o número 1 ou o número 2? Aguarde liberação da cabeceira para aproximar. Ok, prossegue então após o Mike Eco Delta, Vitor. 3625? Afirma. Leste Tango Zulu, solo 07, mantenha aberto e após Portugal, prossiga para o Pate 3 na escuta do 1219. Autorizado de decolar, tentou na 30 graus 10 nós. Autorizado de decolar, disparou 241. Sim, para o controle. Tá. Saturno, autorizado conquista, nível 200, decola da 10, curva direita, saída Arbor, controle 120.8, transponder 5075. 7, autorizado 200, confirma a rota, 10, decola, curva direita, Arbor, 208, 5075, transponder. Correção 5070, transponder. 5070. 5241, correto, reporte pronto. Pode. Mas a Arbor, a transição é DCT ou tem alguma transição? Arbor direto. Arbor DCT, certo. Alô, Salvador, boa tarde, OS 5729. Eu pedi a nossa autorização, por gentileza, com o seguinte, o 3300. Escute a papai, aguarda a coordenação com o Pinto. Ok. Sete, dito, ó. Bravo que Luiz, continue a aproximação, reporte a 2 milhas da cabeceira, machado. Saída da El. Certo. Controle 418. Afirmo, decolou 09, bom voo. Obrigado, boa tarde. E no Través de Veracruz, 1510. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, nível de voo 360, ascensão, perfil da El. Send 360, perfil da El, 4118. Quebec aqui, o repórter é luz fora. Quebec, eu... Pela ordem, cara, até o baixo passo. Quer que você fosse 10 para cancelar, não posso, boa tarde. Boa, boa tarde, está 3145. Prossegue. Para descida, mantenha ainda a proa do VR aguardando o vetor sequenciamento. Recebendo só a portadora. É o TAN 3145, informação papal. 3145, ciente, Galeão número 2, para a cópia. 4 mil pés, reporte visual para modificação. Então, Juliette, como é que eu... Descida para o tráfego D. Vera Cruz, desse mantenha 2.500 pés. Corrigindo, desça para a altitude de tráfego de Vera Cruz, após passando 2.500 pés para modificação de frequência. Chegada bom, se desça aí, mantenha 4 mil pés, 1014. Paulo Fozino 3, vou estacionar no Porto 4, frequência livre, boa tarde. Jet Quebec Kilo, autocoordenação 2345, 1014 ajuste, pelo que está visual com os paraquedistas. Web 5729, cópia. Autorizado, Confins, nível 360, decolando zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Bridge intercepta Peso no meio. Controle 1208, transponder 5107. 729, autorizado para Confins, nível 360, saída da El, Leda, Bridge, pois é Peso 1-6, decolando da 1-0, para a curva direita. 107, é o transponder, 7308 ao controle. Correto, 5107, transponder, reporte pronto. 07, passará para o pronto, 729. Triplo Papá Romeu Lima, prossiga. 317, está sentindo uma autorização com... 3217 a segundo, aguardando coordenação com fim. Aguardando, 3217. Está agora na região de Madre de Deus, com fim. Pulo da Arquiade, qual localidade, para onde? Visuais, recorte, vai seguir Madre de Deus, Camaçari, passando ali próximo à Ilha do Pet. Ok, ciente, reporte visual com rotatório. Azul 41-18, chame Recife em 125. Para confirmar a frequência para o 41-18. 1251. 251, obrigado, boa tarde. 41-18. Galeão 380, decolando zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, após Bridge conforme a rota do plano de voo, controle 120 decimal 80, transponder 5074. 3145, autorizado Galeão nível 380, VPZ Lula 0, Decola pista 1 a 0, primeira curva direita, saída da El. Agora lá está com a portadora aberta na frequência do solo. Oi, aqui é a minha? É a sua. Solo copiou, está 3145. Só um minuto, tentar aqui mudar o rádio. Zona 45, como é? Recebe a torre? Alto, claro. 4, 3, 2, 1, 7, pode manter. Escuta em 1, 2, 1, desse alto. Decimal 9. 1, 2, 3, 5, 2, 4, 1, para o push, está aberto, taca 0, 5. 5241 autorizado na 5 do 43, reposto táxi. Pois era, 5241. O solo copiou tá 3145? 3145 negativo. Poderia cotejar novamente? Então 3145 autorizado 380. De uniforme Zulu, 310 para o Galeão, saída da El, pode voler de bridge. Controle 120.8, assina 5074, já está pronto para o push back acionamento. 3145, cotejamento correto, reporte pronto para o táxi, autorizado puxando 4. Reportará. Para 3217, cópia. Copia, transliga, por favor. 3217, autorizado com fins, nível 360, via Peselu no 0. Após bridge, a Peselu no 6. Decolou no 0, curva direita, saída da El, Leda, transição da El, Leda, após Leda, vou a bridge. Controle 208, transponde 5110. Correto, reporte pronto no 10. 399, papá, confere, agora está dando 100, cópia São Paulo. Mandando, voo 1399. Estamos modificando o ATIS, porém vamos devagar a informação em Salvador completa. Só um momento. Salvador opera em condições visuais, pista 1-0, vento predominante 120 graus 1-2 nós, a temperatura 22,6 graus, procedimento previsto ILS X-Ray, a chegada será a Mari, o ajuste do altímetro 1-0-1-4. Dono boa, número 2 para 4. Ah, escuta. Para o táxi, 35241. Com 47 a bordo, 3 horas e 50, altera Montes Claros. Em 5241 vai seguir o TAN, ajuste 1014, 18, 95, ponto espera. Segue o TAN, 18, 95, 5241. Esse mantenho no 1500 pés e reporte corredor Interlagos. Tenta reportar a corredor Interlagos, reporte 2733. 2733, o seu plano modificado aos 23, desce em condições visuais para 1 no 1500 pés, segue corredores a 1014 com ajuste. Triplo Papa Romeu Lima, controle. Romeu Lima, escuta. Próxima região da rotatória, confirma intenção. Vai manter o setor por aproximadamente 2 minutos, senhor. Depois segue para Camaçari. Ok, ciente. Mantendo o setor norte do aeródromo, deixando o mesmo afastado aproximadamente 5 milhas, confere. 6 milhas, senhor, vai mandar afastado o Papa Romeu Lima. Ciente. Trip 5627, chame Recife 12545. Recife 1500 pés, 1014, segue corredores, reporte Paripe, o meu Charlie X-Ray. De Luiz, que ciente, Quebec, confere o terceiro para cópia. Gol do 925, completa a sinal, torre no 8, 95. Sinal 95, até acabou. Sou boa tarde, sou 925, tá uma milha por externa, passar travado. Passado gol 925, pouso autorizado, pista 90, vento 100 graus, 10 minutos. Salvador 524, quatro espera, pronto, tá ajudando. Gente, tripulação é número 2. Informação Papão. Informação Papão, autorização de tráfego para o Galeão. O 077, formação Quebec, é o terceiro para cópia. Terceiro para cópia, agora no 077. O 077, correção número 4. Passarei do 2231 na cópia. Pronto, cópia 2231. Autorizado barreira, nível 180, decola da pista no zero, com a esquerda. Saída Momo, Batap. Controle 120, decimal 8. Seu transponder 5120. Ok, então autorizado barreira, nível 180, com decola da 10, curva esquerda, sai na Momo Vatap 208, controle 5120, transponder 2231. 2231, correto, reporte pronto, tá remoto. Reportaremos. Solo 3217 para pushback, treinamento portão 10. O 10 autorizado, reporte táxi 3217. 3, pushback, treinamento, 3217. 399, cópia. 399, autorizado São Paulo, 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, lida bridge. Bridge intercepta peso Lu no meia. Controle 208, transponder 5113. Seja autorizado 360, São Paulo, decola da 10, curva direita, saída da El. Lida bridge, bridge intercepta peso Lu no meia. 1208, controle 5113, o transponder 1399. 399, correto, reporte pronto. Reportarão no 399. Bravo, que Luiz, que cópia. Sobrevoo no local e depois seguirá para a região de Camargo.